ZYD 968. Educativa FM 105,9. Piracicaba, São Paulo. Na internet educativafm.com.br. Educativa FM, a rádio que pensa. O Clube dos Amigos do Jazz apresenta Os Grandes Encontros. O Canja traz a discoteca básica do jazz. Atrás, a discoteca básica do jazz. Você está ouvindo a Educativa FM. O álbum que a gente traz agora, nesse bloco de discoteca básica, foi gravado em 1980 e chama-se The Trumpet Summit, um set dos maiores expoentes do jazz. O Dizzy Gillespie, o Fred Huber e o Clark Terry no trompete, e eles são acompanhados por Oscar Peterson no piano, o Joe Pass na guitarra, o Ray Brown no baixo e o Bob Durham na bateria. Vamos ouvir duas músicas, Just Friends e The Champ. Ha ha ha! Credibilidade, informação positiva, jornalismo presente, Educativa FM. Os Amigos do Jazz apresenta Os Grandes Encontros. E esse encontro aqui é tão grande quanto o do bloco anterior. É o Coleman Hawkins e o Sonny Rollins no sax tenor, com o Don Cherry no trompete. O álbum se chama Sonny Meets Hawk e foi gravado em 1963. Ouviremos All the Things You Are, Summertime e I Could Write a Book. Thank you. Educativa FM. O retrato da voz caipira cicabana. Thank you. 17:38. Dos Amigos do Jazz apresenta a genialidade de seus instrumentistas. E para encerrar o nosso programa de hoje, o Canja traz o guitarrista Kenny Burrell com músicas do álbum Round Midnight, gravado em 1972. Ouviremos Make Someone Happy, Round Midnight, encerrando o bloco e o programa com Since I Fell For You. Thank you. Educativa FM de Piracicaba. Programa de hoje. A produção e apresentação do Clube dos Amigos do Jazz é de Antônio Celso Rocha. A edição musical João Carlos Della Valle, edição técnica José Carlos Giacomini, direção geral Paulo de Tarso Porrelli. Escrevam para a gente pelo e-mail prof.antoniocelso@terra.com.br. prof de professor antoniocelso@terra.com.br. Fiquem agora com Anelise Libardi e seu Expresso Itália. Tchau, tchau, até amanhã às 17 horas, se Deus quiser. Você ouviu na Educativa FM Canja, Clube dos Amigos do Jazz. ZYD 968, Educativa FM 105,9, Piracicaba, São Paulo. Na internet educativafm.com.br. Educativa FM, a rádio que pensa.